1. O recenseamento do povo. Capitão 7. 2. A leitura da lei. Capitão 8. 3. O arrependimento e a nova consagração do povo. Caps. 9. 10. 4. Jerusalém novamente habitada. Capitão 11. 5. A dedicação do muro e a restauração do serviço do templo. Caps. 12 a 13. 3. Quem deixou Neemias encarregado de Jerusalém enquanto voltou ao rei da Pérsia. 7. 2. Que precauções devia tomar o povo contra os ataques de surpresa. 7. 3. Antes de sair, Neemias F.E. com acento graves e outro recenseamento do povo baseado no que foi feito por Esdras. Isto foi com o propósito de distribuir a terra de acordo com a ordem genealógica de cada família, para verificar com exatidão a quem pertencia legalmente o dever de ministrar ante o altar e dirigir os vários serviços do templo. O capítulo 7:73 relata o resultado deste registro, a saber, que todas as famílias estivessem nas suas próprias cidades. Quem se uniu com Neemias mais tarde? 8:1. Com que propósito? Qual foi o mandamento de Moisés, referente à leitura pública da lei? Deut. 31:9-13. Quantos do povo se congregaram a escutar a leitura da lei? 8:2. Quem explicou seu significado? 8:7. 8. Que efeito produziu no povo? 8:9. Que outro efeito produziu? 8:12. Por quantos dias continuou esta leitura? 8:18. Que se seguiu a leitura da lei? Quais eventos históricos foram relatados na oração dos levitas? Que fizeram então? 9:38. Quantos assinaram esse pacto? Que se comprometeram fazer segundo os termos deste pacto? 10:2.28-39. O capítulo 11 dá uma relação do estabelecimento do povo em Jerusalém. Como essa cidade era a metrópole do país, era necessário que a sede do governo e uma população adequada estivessem ali para sua defesa e para guardar os seus edifícios. De acordo com isto, cada 10º homem de Judá e Benjamim foi escolhido por sorte para ser um habitante permanente dessa cidade. 3. A correção dos abusos. Capitão 13:4-31. 1. A violação da santidade do templo. Verso 4 a 9. 2. A violação da lei referente aos levitas. Verso 10 a 14. 3. A violação do descanso do sábado. Verso 15 a 22. 4. A violação da lei de separação. Verso 23 a 31. Depois de suas primeiras reformas, Neemias voltou à corte do rei da Pérsia. 13 e 6. Ao regressar à Palestina, encontrou o sacerdócio e o povo recaído nos seus pecados antigos. O sumo sacerdote hospedava um governador pagão nos próprios recintos sagrados do templo. O sustento do sacerdócio tinha sido descuidado. O espírito de comercialismo ameaçava a santidade do dia de descanso, e muita gente tinha contraído união ilegal com os pagãos. Com seu zelo e energia característicos, Neemias logo corrigiu esses abusos. 104 através da Bíblia livro por livro. Capítulo 12. ISTR tema. O livro de Ester tem uma peculiaridade que o distingue de qualquer outro livro da Bíblia. A saber, nele o nome de Deus não se menciona nenhuma vez, nem tampouco há referências à lei ou à religião judaica. Apesar do nome de Deus não se mencionar, há abundantes sinais de que ele estava operando e cuidando de seu povo. O livro registra o livramento por Deus do seu povo, de uma destruição que o ameaçava. Assim, como Deus salvou o seu povo do poder de Faraó, ele salvou Israel da mão do malvado Amã. No primeiro caso, o salvamento foi efetuado por uma manifestação de seu poder e uma revelação de si mesmo. Mas no último caso, Deus permaneceu invisível ao seu povo e a seus inimigos, efetuando a salvação por intermédio de instrumentos humanos e meios naturais. É esta a ausência do nome de Deus que constitui sua beleza principal e não deve considerar-se como uma mancha sobre o mesmo. Matthew Henry disse, se o nome de Deus não está aqui, está ao seu dedo. Este livro é, como o chamou Dr. Pearson, o romance da providência. Por providência queremos dizer que em todos os assuntos e acontecimentos da vida humana, individuais e nacionais, Deus tem uma parte e uma porção, mas essa influência é secreta e oculta. Assim, nesta admirável história, que ensina a realidade da divina providência, o nome de Deus não aparece só o olho de fé vê o fator divino na história humana. Para um observador atento, toda a história é uma sarça ardente, acesa pela presença divina. A tradição judaica cita Deuteronômio 31:18-106 através da Bíblia livro por livro. Uma outra razão por que não se menciona o nome de Deus. Por causa de seu pecado, Deus tinha escondido seu rosto a Israel. No entanto, embora tenha escondido seu rosto, não se esquecia de seu povo nem deixava de interessar-se por ele, apesar de que o fazia sob um véu. Lei. A mensagem do livro pode resumir-se da maneira seguinte. A realidade da providência divina. Autor: desconhecido. Provavelmente Mardoqueu 9 e 20. Alguns acreditam que foi Esdras. Esfera de ação. Entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Antes de este partir para Jerusalém. Conteúdo. Seguindo a sugestão de Robert Lei da Escola Bíblica Amildmai. Centralizamos o conteúdo do livro ao redor das três festas mencionadas ali. E. A festa de Assuero. 1. 2. 2. A festa de Ester. 3:7. 3. A festa de Purim. 8:10. E. A festa de Assuero. 1. A desobediência de Vasti. Capitão 1. 2. A coroação de Ester. 2:1-20. 3. Mardoqueu salva a vida do rei. 2:2.21-23. O fato de Vasti haver recusado obedecer uma ordem que lhe impunha expor-se de uma maneira indecente ante um grupo de bêbados desordenados, correspondia à modéstia de seu sexo e à sua dignidade de rainha. Porque, segundo os costumes persas, a rainha, ainda mais que as esposas de outros homens, estava reclusa da vista do público, e se o sangue do rei não estivesse quente, ISTR 107, tado pelo vinho, ou sua razão ofuscada pelo orgulho, ele teria percebido que a sua própria honra, tanto quanto a dela, foi mantida por sua digna conduta. Os sábios, aos quais o rei consultou, eram provavelmente os magos, sem cujo conselho, a respeito do tempo propício de realizar alguma coisa, os reis persas nada faziam. As pessoas nomeadas eram os sete conselheiros que formavam o Ministério do Estado. Parece que a sabedoria global de todos foi reunida para consultar o rei quanto ao rumo que deveria tomar depois de uma ocorrência tão inaudita como foi a desobediência de Vasti ao chamado real. É quase impossível imaginar o assombro produzido por essa negativa num país onde a vontade do soberano era absoluta. Os grandes que se tinham congregado ficaram petrificados de horror ante a atrevida afronta, um mal-estar pelas consequências que lhes pudessem vir a cada um deles em sua casa. Apoderou-se de suas mentes e o ruído da orgia bacanal transformou-se numa consulta profunda e ansiosa sobre qual seria o castigo a ser infligido à rainha transgressora. Jameson, Falsete Brown, note o que se diz no versículo 19 referente à lei dos medos e persas. Parece que os persas tinham atingido um grau tão elevado de sabedoria na redação de suas leis, que nunca podiam ser emendadas ou abrogadas, e nisto se baseia a sentença. A lei dos medos e persas que não pode abrogar-se. Evidentemente, Assuero arrependeu-se quanto ao tratamento para com Vasti. 2:1. Mas segundo essa mesma lei que tornou irrevogável a palavra de um rei persa, ela não podia ser restaurada ao lugar de rainha. O capítulo 2:3-4 refere-se a um costume áspero do Oriente. Quando chegava a ordem da corte real para que uma jovem se apresentasse ante o rei, não importava quão mal dispostos estivessem seus pais, não se atreviam a recusar. Assim Ester foi obrigada a entrar na corte de Assuero. Deve levar-se em conta que no Oriente, onde prevalecia a poligamia, não era considerada uma desgraça uma jovem pertencer ao harém de um governador. Cada uma delas era considerada a esposa do rei. Notem que Mardoqueu tinha dito a Ester que ocultasse a sua nacionalidade. 2:10. Se Ester tivesse revelado a mesma, teria impedido seu progresso à dignidade de rainha, sendo que os judeus eram geralmente desprezados. Nesta instrução de Mardoqueu a Ester, vemos uma indicação da direção divina, pois não foi por causa de ter sido rainha que ela pôde salvar seu povo. O capítulo 2:21 menciona outro elo na cadeia da providência divina. Mardoqueu protegeu a vida do rei contra os conspiradores e isto foi registrado nas crônicas do reino. Esse incidente teve um papel importante no livramento dos judeus, como veremos mais tarde. 2. A festa de Ester 1. A conspiração de Amã. Capitão 3. 2. A lamentação dos judeus. Capitão 4. 3. A petição de Ester. Capitão 5. 4. A elevação de Mardoqueu. Capitão 6. 5. A morte de Amã. Capitão 7. Os dados citados abaixo são extraídos do comentário de Jameson, Falsete Brown. A homenagem de Proslarse, não inteiramente estranha aos costumes do Oriente, não tinha sido pedida pelos vizires anteriores, mas Amã queria que todos os oficiais subordinados da corte se prostassem ante ele com o rosto em terra. Mas a Mardoqueu parecia que tal atitude de profunda reverência fosse devida somente a Deus. A nacionalidade de Amã, que era um amalequita, membro de uma raça amaldiçoada em julgada, era sem dúvida mais um elemento que com acento grave contribuiu à recusa. Ufa! 108. Através da Bíblia livro por livro. ISTR 109. Tu de Mardoqueu ser judeu, e sua desobediência ser baseada em escrúpulos religiosos, aumentou ainda mais a gravidade da ofensa. visto que o exemplo de Mardoqueu seria imitado pelos seus patrícios. Se tivesse sido a homenagem uma simples prova de respeito civil, Mardoqueu não a teria recusado, mas os reis persas exigem uma espécie de adoração que até os gregos consideravam uma degradação, e que para Mardoqueu teria sido uma violação do segundo mandamento. Amã ficou tão irritado por ter Mardoqueu recusado adorá-lo, que resolveu destruir inteiramente a raça judaica, e a fim de marcar um dia para a execução de seu propósito, lançou pur, isto é, lançou sortes. Ao recorrer a este método de fixar o dia mais propício para executar o seu projeto atroz, Amã fez o que os reis e nobres da Pérsia sempre fizeram, nunca tomando parte em nenhuma empresa sem consultar os astrólogos e assim estar certo quanto à hora da sorte. Fazendo voto de vingança, mas desdenhando destruir uma só vítima, planejou a extirpação de toda a raça dos judeus, os quais, como ele bem sabia, eram inimigos acérrimos de seus patrícios. Representou-os habilmente, como um povo de hábitos, costumes e maneiras estranhas e inimigo do resto de seus súditos, procurando Amã obter a sanção do rei para a matança intencionada. Um motivo apresentado para fazer prevalecer o seu plano evocava o amor do rei pelo dinheiro. Temendo que seu amo dissesse que a exterminação de uma grande parte de seus súditos rebaixaria grandemente as contribuições públicas, Amã prometeu a restituição da perda 3.9. Embora, como dissemos em nossa introdução, não haja referências diretas à religião judaica, o fato de que Ester e Mardoqueu jejuaram indica a oração a Deus. Notem que enquanto o nome de Deus não se menciona, o capítulo 4 e 14 ensina claramente a fé no cuidado e na 110 através da Bíblia livro por livro.